DJ Rian Mix, o DJ show do Pará. Do Pará. Manda ver!

sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. Chora, eu só quero te dar amor. Paixão.

sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste, esquentei. Agora essa vez, fica esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar.

noite, porque vem aí, ama-me muito essa noite. E de manhã eu vou sofrer, porque não sei viver sem você. Em teus braços de amor encontrei. Eu não quero pena. Vamos esquecer de tudo. Não, não, não, não. Quero amor pra mim, honesto. O que passou, eu esqueço. Em teus braços, amor, encontrei.

vou te conquistar. Quero você, sei que vou te conquistar. Estes vão devorar você. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Quero você, sei que vou. Dá-lhe, DJ Riami. Batidão do maluquinho, sucesso. Esqueceu a cor.

sucesso. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer.